Se eu recebo um. Ó, caramba, esse cartão. Que caramba, cartão, rapaz? Cheio de beijo, rapaz. Olha aqui. É, Rio. Matias. Que o Natal traga muita paz e o Ano Novo, todas as realizações para, sim, o seu coração. Olha, Papai Noel. Acho você um gato. Lembra quando me apresentei pra você lá no Amparo? Sim. E ficamos conversando atrás daquele caminhão? Atrás do caminhão? Não te esqueço nunca mais. Beijos, Norberto Augusto. Que Norberto Augusto? Olha, a letra é tua, é o Hélio Júnior. Larga de ser safado, rapaz. Que coisa. Mas o cartão chega pro cara, ai, tá vendo? Agora pior é o Paulo Roberto. Não, pior é o Paulo Roberto, que roubou o Papai Noel da filha dele e trouxe pra cá pra gravar o Papai Noel. Olha que canalinha, rapaz. Cartão Papai Noel da filha pra gravar aqui. Devolve o Papai Noel da sua filha, rapaz. Que coisa. Vambora, Matias. Romizeta, olha pros mais novos. Que é Romizeta? Matias, que é das Chiquititas pra cá, né? O Hélio Júnior, que é da Sasha pra cá. Do Monza 78 pra cá. Romizeta era um carrinho que existia no Brasil. Confortável. Genial, que tinha três rodas e ele abria pela frente, como se fosse uma geladeira. Que o pessoal usava pra fazer cachorro quente. Quem fazia cachorro quente? rapaz, mas era genial. Romizeta, o Hélio Júnior também, bicho. Brincadeira. Se morrer todo mundo e a memória do mundo depender da cabeça do Hélio Júnior, eu tô perdido. Não sabe nada. Tô tomando remédio, vou melhorar. Mano. Tá bom. O que será que ele quis dizer? Não sei, ninguém entendeu, mas tudo bem, nem ele também entendeu. Nem eu entendi. Nem ele entendeu, tá tudo bem. Um carrinho pequenininho, depois proibiram vender esse carro, porque o Jô Soares comprou um, entrou, depois não conseguia sair. Não. Vambora, Maurício, quer dizer, frase para-choque de Romizeta, então, frases curtas, né, no caso. Rico tem veia poética. Sim. Pobre tem varizes. Não, que horror, que horror. O Thiago Gomes do Meia, manda aqui uma pergunta aqui pro Hélio Júnior. Isso, fala, Thiago. Que barulho o lobo fez quando viu um bacalhau? Como é que é? Não, que barulho o lobo fez quando viu o bacalhau? Ah, que não fez barulho nenhum, que o lobo é mudo, tá legal? É assim, Raul. Acertou? Raul. O Bruno acerta tudo. Você tinha dito que esse assunto. Não, mas. Tava morto e enterrado. Ouvinte, infelizmente. Vem falar negócio de Vasco. Ouvinte, infelizmente, quando brinca, a gente tem que. Deve ser flamenguista. Não, deixa. Thiago, né? Não, deixa. Thiago, vamos parar, né? Porque senão. Vai, Maurício. A Maria Auxiliadora, Siqueira Prata, lá do Leblon mesmo, babá. Guilherme, nosso colaborador também. Olha só, babá, diz que o casal tava casado há 50 anos, babá. Que maravilha, bodas de ouro. Fez uma festa de bodas de ouro, babá. Aí o marido lá, depois da festa, né, babá, foi lá pro quarto pra comemorar e tal. Aí tinha uma caixinha lá no quarto, babá, uma caixinha. Que a mulher nunca abria aquela caixinha, mano. Nunca abria. Aquela caixa sempre fechada. 50 anos casado, nunca abria a caixa. Nunca abriu aquela caixa. Sim. Aí um dia, babado, nesse dia lá, o marido falou: olha, mano, nós estamos aqui 50 anos de casado, vamos comemorar. Eu queria saber de qualquer maneira. Minha filha, vem cá, minha filha. Olha, Júnior, cuidado, hein? Cuidado, hein? Respeito é bom e eu gosto. Cuidado, hein? Vem cá. Para! Fazer o quê, velho? Não, o que fazer o quê? Ô, Maurício. Não vamos avacalhar a piada do cara, não. Vambora, como é que é isso aí? Vem cá, meu filho. Para. Fazer o quê? Bom, mas aí, abre aquela caixa ali, eu sou doido pra saber o que tem naquela caixa. Vamos brincar de quê, minha filha? Aí, babosa, a mulher falou: bom, eu vou atender o seu pedido aqui, e abriu a caixa, ó. Abriu a caixa. Babosa. Vamos brincar de médico, hein? Vai brincar de médico o quê, rapaz? Fica quieto, mané. Bora, abriu a caixa aí. Como é que é essa brincadeira? Não, como é que é a brincadeira? Nada disso. A brincadeira de cavalinho. Gente, é piada. É piada. Que cavalinho, não é carrossel, não. Cavalinho, nada. Não, cabaninha. Que cabaninho, o quê, rapaz? Não é índio, não. Índio, ô, Carlos, mas para você também. Para de dar palpite infeliz. Você para de repetir o cara. O Cacaro falou: vamos brincar de gangorra. Que gangorra, o quê, rapaz? Bora, abriu a caixinha e daí? É melhor brincar de escorrega? Vamos lá aqui, babado. Aí falou: vamos abrir a caixinha. Mano, isso é piada. Aí o marido falou: estamos completando hoje 50 anos de casado. Sim. Pô, abre essa caixa pra ver o que tem nessa caixa. Sim, babado, a mulher abriu a caixa. Aí abrindo a caixa, ó. Dentro da caixa, babado, tinha 3 grãos de milho. 3 grãos de milho. $50 mil. 3 grãos de milho e $50 mil? É. O marido ficou impressionado, mas mulher, onde é que você arrumou esse dinheiro todo? Outro segredo. E esses 3 grãos de milho, pra que é isso? Falei: não, sabe o que é? É que cada vez que eu te traía na vida, eu colocava um grão de milho nessa caixa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela acabou. Paulo Roberto. Cuidado, vambora. Aí o marido olhou, né, meu avô? Olhou e falou: bom, 3 grãos. Cada 50 vez, anos, né? 50 anos. Cada vez que me traiu, colocou um grão nessa caixa e tal. E esses 50 mil dólares, o que, que é isso? Não, é que cada vez que a caixa enchia, eu vendia o milho. Não! Sou uma galinha velha! Guilherme, Guilherme, Guilherme!